eles dizem marginal. Me chamam de marginal, não sabe nem quem eu sou. Julgo o livro pela capa, desconhecem meu valor. Não sou apenas mais um número pra entrar nas estatísticas. Carrego cicatrizes de guerra, fiz minhas táticas líricas, forte, meu nome é liberdade. Sistema quer oprimir a margem da sociedade. Maloqueira sou o mesmo, vivência de rua. Cê julga pela aparência, mas nem sabe da minha luta. Coração não se corrompe, odeio injustiça. História triste tem de monte, meu tempo não desperdiça. Não enche os olhos com pouco e se eu contar cê não acredita. Vende essa pro Netflix, história da minha vida. Sofrida, bandida, casca de ferida. Apetitosa sou o mesmo, Deus na frente na corrida. Sou grata e abençoada pelo mundo ter girado. E agora eu vim buscar tudo que me foi tirado. Olha só, quem diria. Olha só, quem diria. Mais um marginal, fuma um na marginal. Sentido zona sua, acelera até o final. Meu destino eu mesmo faço, tô no corre das notas. Força de mulher de aço, trampando faz uma cota. Sou eu mesma, tatuagem no pescoço. Aquela que saiu de casa com 400 conto. Mochila nas costas, escrevi a minha história. Uma chance, uma proposta, uma vida, uma vitória. E eles dizem marginal, porque eu uso roupa larga. E eles dizem marginal, porque eu venho da quebrada. Sou do rap, sou do funk, sou do samba, sou do povo. Solto o beat que eu rimo, depois solto tu de novo. Uma letra, uma batida, um sonho no coração. Hip hop salva a vida, sempre sou função. Agradeço o aprendizado, por isso que sigo vivo. E quanto mais de mim duvidam, é isso que me motiva. Olha só, quem diria. Olha só, eles dizem marginal.